que eu era moleque e andava em vários pontos da cidade. Não via moleque roubar, matar a fome de uma viagem. Viagem das drogas, andava de boa, criança nas ruas todos os dias. O mais importante de tudo, não me preocupava com a polícia. Pena que tudo parou e nada continuava, porque Sobradinho tinha fama de cidade tranquila e calma. Festas, vários bares, sem as putas vadia. Era só o que tinha, confusão não existia. Porque neguinho não queria brigar, só queria viver e ficar na mesma vida de antigamente, não queriam saber de besteira. Quando rolava a morte de uma pessoa, grande notícia. Em poucos instantes toda a cidade saberia da morte do cara, quem matou ou até se tava preso. Se fosse pilantra na casa de alguém, festa o dia inteiro. Porra, te digo de tudo que falo, só realidade. Cidade foi linda, cidade foi bela, agora só está na miséria. Vem dos tempos pra cá, surgiu um novo Sobradinho. Onde começou, muitas guerras e muitos atritos. Os Azuli e a K9, véi, sempre foram rivais. Baile rap no soldado chegado, não era motivo de paz. Muita porrada, muito tiro, mano, te digo. Quando não era a morte, era neguinho com o corpo ferido. Mas eu te falo, chegado, garanto a você, se passado foi fraco. Agora 99, muitas mortes, muitos noiados, matando, roubando, fazendo de tudo para poder garantir um quarto de mel e até cocaína para poder consumir. Quadra 8 por um bang bang, neguinho morria de graça, caralho. Manche de sangue a todo instante, educo o inferno, simônico pro céu. Mas são duas vidas perdidas, uma por droga, véi, outra bala perdida. Antigamente tudo era calmo, mas tudo mudou. Faz um sobrado, se liga quem não se ligou. Se a paz que eu quero é com a paz que devo sonhar, que um dia toda essa treta pode mudar. Polícia safada, escala na cara, um grosso calibre, mata o camarada. Já era, que merda. A TV só mostra falsidade. Polícia safada falando que mata pilantra limpando a cidade. Não é verdade, moleque, te falo porque de tudo daqui só eu sei. Sobradinho, a minha quebrada e onde eu moro e te falarei. Eu ando de toca, de blusa folgada, pisante da hora, calça largada. Me param na rua, rasgam minha blusa, o frio aperta. Me chamam de merda, me mandam correr, correr para quê? Eu saio voado, pipoco pros lados, não me acertam, otários. Otários, otários, otários, acertam uma criança que está passando do meu lado. Do meu lado, véi. Antigamente tudo era calmo, mas tudo mudou. Faz um sobrado, se liga quem não se ligou. Se a paz que eu quero é com a paz que devo sonhar, sonhar que um dia toda essa treta pode mudar. Aqui tá foda, diz me viver, minha mãe tá querendo mudar. Por quê? Porque de poucos bem perto, todos são retos, certeiros e certos. Mas tem a bala perdida, de onde ela vem, ela pega e fica. Porra, aqui no Sobrado, neguinho que vive em coisas macabras. Cuidado que a morte te leva sem você saber. E na hora errada, no tempo que eu era moleque, não tinha vacilo, todo mundo esperto. Agora só dá vacilão, pilantra, comédia, safado e prego. Queria que nada mudasse, também não continuasse assim. Só que nós crescemos e eles cresceram também. Dá isso daí. É, dá isso daí. Antigamente tudo era caro.